meus sábios. Tô confundindo, tô confundindo os sábios. Tiranossauro Rex, Tier Max, bonecolado com Durex. Minhas melhores rimas eu te mando por Sedex. Me chame de homem bomba ou então de kamikaze. Boto fogo no microfone enquanto explode essa base. Escorrego nessa rima, faço dela um tobogã. Um dos mais perigosos, expulso do Vietnã. Não adianta nem tentar, cê não pode me parar. Quantas vezes já caí, agora é fácil levantar. E a vitória não tem sabor de mel, tem sabor de cruz. E só quem tá acima da média, mano, é Jesus. Cuidado com o que fala, eles não tão preparados. Sofre quem diz a verdade, por isso tenho várias rimas guardadas no Google Drive. Esperando pra acender o pavio, explodir tudo com meus versos. Você vê a ponta do iceberg, não enxerga o que tá submerso. Tô confundindo sábios, tô confundindo, tô confundindo sábios. Tô confundindo sábios, tô confundindo, tô confundindo sábios. Misericórdia, isso não é crente, não.